inacessível. Isto é possível, é como um vício. Impacto pro sistema, como um míssil. Início da evolução tem hora. Priorizar as ideias agora. Mente decola, o efeito é brutal. Pulei o raciocínio, arma potente ao vocal. Por isso já vou indo com domínio. Da levada, se é do gueto se agrada. Seja de pele escura, pele clara ou pele parda. Porque o fato tem que ser analisado. Vivendo num país onde não é exemplo de retrato. As indulgências foram invertidas, até pelo seu nome. Hoje em dia chamada propina. Propícia para oposição, que escala a pátria amada a uma negativa situação. E é crescente feito uma bola de neve. São indecentes homens engravatados de mão leve. Eu faço greve pedindo um aumento, não só de salário, mas também do nosso pensamento. Às vezes lento devido a um problema grave. Conhecimento não é lixo, é o elemento chave. Lute, relute, não desista do seu sonho. Fé em Deus, a liberdade eu te proponho. Lute, veja a solução. Caminha passo a passo no combate com o poder da rima. Lute, relute, não desista do seu sonho. Fé em Deus, a liberdade eu te proponho. Lute, veja a solução. Caminha passo a passo no combate com o poder da rima. Representando a atitude em qualquer momento. Sem perder meu tempo, sempre atento. A firma cresce, mas não é fermento. Inovação do movimento, legalizado pela lei. Eu sei, rime, ainda é tempo de fazer a reflexão. Ter diferença, ver se pensa, tal sentença causa erupção. Que se expande pelo planeta, prejudicando, deteriorando por vários anos. Entenda! Armada manipulação, que nos impulsa impulsivamente a mente à escravidão. Mantida como tradição, criando crise, violência, turbulência, indecência. População, quem nasce em nosso continente, se apegar à cultura ou carregar um pente. Não tô contente. Sistema de desigualdade, infelizmente. Corrupção aqui invade. Autoridade não simboliza honestidade. Realidade bem diferente de miragem. É uma viagem. Ficarmos de braços cruzados. Chegou a hora, cidadão, vamos virar soldados. Lute, relute, não desista do seu sonho. Fé em Deus, a liberdade eu te proponho. Lute, veja a solução. Caminha passo a passo no combate com o poder da rima. Lute, relute, não desista do seu sonho. Fé em Deus, a liberdade eu te proponho. Lute, veja a solução. Caminha passo a passo no combate com o poder da rima. Abrindo o cofre, sabedoria é o tesouro. Implantada nos neurônios, nem pirata rouba o nosso ouro. E os meus sonhos crescem com raiz. Vivendo e aprendendo, sendo sempre um eterno aprendiz. Meu professor, conselheiro, criador, que ao homem deu valor. É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Conforme for, manda um esquadrão pra guerra. Na proteção da luz eterna, não impera as trevas. Repreende as feras pelo poder e autoridade. Porque o mundo é uma passagem. E a vida é um filme de longa metragem. Com personagens atuando sem cachê. A encenação real, letal, fatal. Sem dublê. Histórias, propostas absurdas. Parte do Somica Beba, lembra até o Triângulo das Bermudas. Quase tudo que passa some. De que maneira poderemos investir para acabar com a fome? Intercedendo em nossas orações, fazendo deste compromisso parte das obrigações. Um pelotão preparado não dispensa a esperança. Com o microfone baterá a última sentença. Lute, relute, não desista do seu sonho. Fé em Deus, a liberdade eu te proponho. Lute, veja a solução. Caminha passo a passo no combate com o poder da rima. Lute, relute, não desista do seu sonho. Fé em Deus, a liberdade eu te proponho. Lute, veja a solução. Caminha passo a passo no combate com o poder da rima. É tempo de batalha, fogo santo e não dá falha. Obra pura, nunca encalha, vida mundana é qualha. Guerreiros atalaias, o inferno se chacoalha. Nos palcos, trecheiras, ruas, não jogarei a toalha. É tempo de batalha, fogo santo e não dá falha. Obra pura, nunca encalha, vida mundana é qualha. Guerreiros atalaias, o inferno se chacoalha. Nos palcos, trecheiras, ruas, não jogarei a toalha. Não jogarei a toalha. É tempo de batalha. Não jogarei a toalha. Então vamos pra batalha.